está chegando o ciclo final. Não pense que o mal vencerá afinal. Anunciar uma era melhor, unir as nações e lutar pela paz. Vamos cantar juntos numa só voz, ancorar a paz no porto do amor, ajudar todo irmão que precise de nós, com amor e afeto que Cristo ensinou. De um eterno Natal. Sim, festejar uma nova emoção, ser de Jesus, seu povo e nação, ver transformado o solo da dor em fraternidade, bondade e amor.